Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Pioneiros do violão, segunda parte. Uma visão estreita da música popular brasileira pinta como uma oscilação entre a euforia e a ternura, mas desde seu período formativo, no início do século passado, já podemos perceber uma corrente subterrânea de muita complexidade. Esta música irreverente, gingada, onde o ritmo irrequieto parece fazer troça do convencionalismo da forma, foi com frequência uma patética trilha sonora de vidas breves e infelizes, marcadas pelo desespero, pela desilusão e até pela fome, que se alternaram a breves momentos de triunfo. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. O país parece sofrer de uma maldição em que a capacidade criativa é inversamente proporcional ao vigor físico e equilíbrio emocional. A quantidade de bons músicos que faleceram ou abandonaram a carreira com menos de 40 anos reforçou o mito do artista como um sofredor. Nomes como Patápio Silva, Canhoto, Noel Rosa e Garoto foram perdas imensas para a música nacional, mas não foram casos isolados. No violão brasileiro, alguns dos maiores músicos tiveram carreiras tão breves que por pouco não caíram no total anonimato. É o caso destes dois solistas, Glauco Viana e Henrique Brito. Em comum, eles têm uma ligação com o mais formidável sambista do período, Noel Rosa. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba e você me convidou. Com que roupa? Eu vou pro samba. Noel Rosa fez, em menos de 10 anos, em cerca de 250 canções, uma verdadeira revolução na música e na letra do samba. Ele substituiu o samba machichado, parnasiano, por um samba mais moderno, satírico, enfesado, onde nenhum tema é reles demais, seja miséria, fome, futebol, prostituição, corrupção. Sua vida dolorosa terminou em 1937, aos 26 anos de idade. Já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. O primeiro parceiro de Noel Rosa foi o violonista e compositor Glauco Viana. Thank you. ouvimos de Glauco Viana a valsa Ingênua, interpretada pelo autor com acompanhamento de piano. É uma valsa puramente instrumental gravada em 28, a qual Noel Rosa adicionou letra 2 anos depois, aliás, uma letra bem ingênua. Pouco se sabe de Glauco Viana, a parte de sua amizade com Noel e suas gravações. Ele nasceu em 1914 no Rio, quer dizer, as suas gravações solo foram feitas quando tinha apenas 14 anos, e a imprensa da época se refere a ele como um exemplo de prodígio em música. Não é exagero. As composições são tão boas como qualquer outra da mesma época, mas o seu estilo como intérprete tem uma riqueza de inflexão incomum até para alguém muito mais velho. Nesta outra valsa, o violão só falta falar. Ouvimos de Glauco Viana a valsa Encantadora, interpretada pelo autor. O que é fascinante explorar nestas gravações é a evolução da rítmica das formas de danças brasileiras. A cadência do samba certamente deve ter incorporado, de forma intuitiva, o passo da polca, como esta obra demonstra. Thank you. Ouvimos de Glauco Viana a polca Pertinho do Meu Bem, interpretada pelo autor. Nesta época, também está em gestação o estilo do violão seresteiro, que tenta imitar a voz, o estilo vibrante, choroso, que associamos a Dilermando Reis. Glauco Viana já demonstra esse estilo na sua plenitude nesta gravação. Ouvimos de Glauco Viana, Pensando em Ti, interpretada pelo autor, com acompanhamento de piano, como aliás todas as suas gravações. Um outro gênero que estava na moda no início dos anos 30 é o do grupo regional. Glauco Viana compôs ao menos uma obra que imita o estilo caipira paulista, o Cateretê Arrepiado, que é, de fato, contagiante. Thank you. Este foi Arrepiado, Cateretê Paulista, de Glauco Viana, tocado pelo autor. A literatura diz que Glauco Viana continuou sua carreira por mais 30 anos, mas as últimas referências que encontrei sobre ele são de 1933, ou seja, quando ele tinha apenas 19 anos. Ele acompanhou Mozart Bicalho, teve parceria com Lamartine Babo e emplacou um sucesso em parceria com Noel Rosa, a marcha Dona Emília, na voz de Almirante. Sai da frente, Dona Emília. E o nosso bloco só tem gente de família. Sai, sai, sai da frente, Dona Emília. E o nosso bloco só tem gente de família. O nosso bloco vai a todas as batalhas só pra ganhar muitas medalhas. E se houver muita concorrência, eu trago o prêmio da violência. Depois desta música, o nome de Glauco Viana desaparece e não se sabe sequer sua data de falecimento. Ele deixou 26 músicas gravadas. Um outro parceiro de Noel Rosa, um pouco menos obscuro e, na minha opinião, uma das perdas mais trágicas da história da música brasileira, foi Henrique Brito. Thank you. ouvimos o choro Toma Lá, Dá Cá, de Henrique Brito, tocado pelo autor. A evolução da música popular urbana carioca deve muito aos imigrantes nordestinos João Pernambuco, Satiro Bilhar e este Henrique Brito, natural do Rio Grande do Norte. Aos 12 anos ele já tinha composições próprias e era capaz de dar um concerto inteiro numa corda só. Isso rendeu-lhe um estipêndio do governador do seu estado para estudar no Rio de Janeiro. Ele formou no Colégio Batista o conjunto Frodo Tempo, com seus colegas Braguinha e Almirante. Este grupo foi a base do Bando dos Tangarás, responsável pela primeira gravação de dezenas de músicas de Noel Rosa. Em parceria com Noel, Henrique Brito compôs o sucesso Queixumes. Esta é a seresta Queixumes, de Henrique Brito e Noel Rosa, cantada por Gastão Formente. No mesmo ano de 1930, Henrique Brito gravou seus primeiros discos solo, e aí vemos o valor de sua arte. O violão brasileiro é cheio de curiosidades, mas eu nunca imaginei que fosse me surpreender com uma obra quanto este romance em duas partes de Henrique Brito. Sem exageros, antes de 1930, eu só consigo pensar nas obras de Villa-Lobos como lhe sendo superiores. É uma melodia apaixonada que desemboca num trêmulo, bem à moda das obras de salão espanholas de Arcas ou Tárrega. Infelizmente, a gravação do autor é bem precária, inclusive tem uma forte oscilação de afinação de um lado para outro do disco, mas as duas partes formam um todo contínuo e esta música só precisa ser gravada novamente para entrar para o repertório. Thank you. Este foi o Romance, em duas partes, de Henrique Brito, tocado pelo autor. Brito era visto por seus colegas como um gênio, mas um gênio meio aluado, intempestivo, mais para louco, agitado, falando as coisas pela metade, como se fosse uma metralhadora que dispare de repente em guiça. Esta excentricidade desponta também em algumas de suas composições. Ouvimos de Henrique Brito a valsa Lourdes, tocada pelo autor com acompanhamento de piano. Henrique Brito era um original. É possível fazer uma ideia de seu sucesso na vida social carioca com o tango Naná, é uma música de rolar de rir, um verdadeiro clássico da paródia musical. Ouvimos de Henrique Brito o tango Naná, interpretado pelo autor com acompanhamento de um outro violão, e eu não ficaria muito surpreso se o segundo violão fosse Glauco Viana. O trabalho de Henrique Brito no Bando dos Tangarás não é menos extraordinário. Muito do interesse das gravações do Noel Rosa reside no primoroso diálogo do piano de Eduardo Souto com o violão de Henrique Brito. Cordiais saudações. Estimo que este mal traçado samba, em estilo rude, na intimidade, vá te encontrar, gozando saúde na mais completa felicidade. Junto dos teus confio em Deus, em vão te procurei, notícias tuas não encontrei. Eu hoje sinto saudade daqueles 10 mil réis que eu te emprestei. Beijinhos no cachorrinho, muitos abraços no passarinho, um chute na empregada, porque já se acabou o meu carinho. De Noel Rosa, Cordiais Saudações, cantada pelo autor, acompanhado por Henrique Brito e Eduardo Souto. As valsas de Henrique Brito são doces, suculentas, cerimoniosas, cheias de uma nostalgia de não sei o quê. São parte da paisagem de sonho do Rio da Belle Époque. Thank you. Esta foi a valsa Alice, de Henrique Brito, tocada pelo autor. Em 1932, ele fez as malas. Era o ano das Olimpíadas de Los Angeles e o maestro Romeu Silva criou a Brazilian Olympic Band, que viajou para os Estados Unidos com um contrato mais que duvidoso e mal chegou a se apresentar. Henrique Brito não teve dúvidas, fugiu do navio, ficou nos Estados Unidos sem autorização e sem falar inglês e voltou ao Rio um ano depois, empunhando um novo instrumento, o primeiro violão elétrico, parcialmente de sua invenção, cuja patente havia sido registrada por uma companhia de São Francisco, da qual ele era agora o representante no Brasil. Ouvimos de Henrique Brito, Young Kite, um black bottom, tocado pelo autor, acompanhado por um segundo violão. Henrique Brito passou a integrar a orquestra da Rádio Mairink Veiga, mas faleceu repentinamente em 1935, com apenas 27 anos de idade, de septicemia, um ano antes de Noel Rosa. Foi uma perda irreparável para a história da música brasileira. Thank you. Esta foi a valsa Crepúsculo, de Henrique Brito, tocada pelo autor. Se Henrique Brito é até mais ou menos conhecido, até o momento rigorosamente nada se sabe sobre seu contemporâneo, Antonio Giacomino. Apesar de terem o mesmo sobrenome, não há aparentemente nenhuma relação com o Giacomino mais famoso, que é Américo, o Canhoto. Tudo o que temos são algumas gravações feitas nos anos 30, que mostram uma técnica já de concertista, bem mais sofisticada que a média da época. Giacomino deve ter sido fortemente influenciado por Barrios, como todo violonista no Brasil nos anos 20 e 30. Agustín Barrios foi o maior virtuoso das Américas na primeira metade do século 20. Nascido no Paraguai, iniciou sua carreira na Argentina e teve seu triunfo no Brasil, que percorreu de norte a sul. Barrios inaugura o violão de concerto no Brasil ao se apresentar em 1916 e 17 no Rio em São Paulo, inclusive no Teatro Municipal, com ampla aceitação da crítica, elevando assim o que antes era um instrumento marginal à condição de instrumento de concerto. Antonio Giacomino registrou sua dívida artística com uma obra chamada Recordações de Agustín Barrios. O Ouvimos de Antonio Giacomino, Recordações de Agustín Barrios, ao violão Antonio Giacomino. Seu grande sucesso parece ter sido o cateretê Festa na Fazenda. Para que tenhamos uma ideia de como soaria Antonio Giacomino ao vivo, tocaremos um trecho da gravação original e da reconstituição moderna tocada por Gilson Antunes. Ouvimos de Antonio Giacomino o cateretê paulista Festa na Fazenda, inicialmente tocada pelo autor numa gravação dos anos 30 e depois tocada na íntegra, numa gravação moderna, de Gilson Antunes, que tem reconstituído muito da música deste período. Antonio Giacomino, Henrique Brito e Glauco Viana são três fantasmas, cuja existência não teria deixado traço não fosse a excelência de suas composições e a força de suas gravações. Eles permanecem adormecidos nos arquivos das gravadoras e nos recortes de jornais até que o beijo dos musicólogos os desperte. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes pelo seu estudo das obras e das gravações deste período. Se você quiser enviar comentários, faça-o para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.